Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Hoje nós vamos trabalhar os acordes, né, da escala de Ré menor, e a montagem desses acordes será através das fotos, né? Vou tirar foto aqui da posição de cada acorde para facilitar aí, porque aí o que acontece? O iniciante, no caso, ele apenas olha o posicionamento dos dedos, né, no braço do violão e da mão, e aí ele vai fazer igual no seu violão, né? Então eu acho que facilita bastante, e então dessa maneira a gente vai logo aqui a seguir colocar as fotos para vocês aí olharem, né, e estudar a escala de Ré menor. E também temos a sequência harmônicas para você treinar no dia a dia, né? E depois, uma dica interessante, pessoal, é o seguinte: depois você pegar músicas mais conhecidas que você saiba cantar e tentar aplicar essas sequências harmônicas, né? Que são muito utilizadas em acompanhamentos musicais. Então, é um bom exercício diário. E você também criar outras sequências harmônicas, aí baseado na escala de Ré menor, e treinar. Outra dica importantíssima é: cada acorde que você tocar no violão, você deve cantar o nome do acorde. Isso irá ajudar na percepção harmônica, e na hora de você fazer os acompanhamentos vai facilitar bastante. Ok, pessoal? Então, essa foi a dica, né, de hoje. E também gostaria de falar para vocês que eu tenho um canal lá no YouTube, onde você pode digitar na busca do YouTube Professor José Conceição, vai aparecer minha foto, você vai lá no meu canal, e caso você não seja inscrito, se inscreva lá para ajudar no crescimento do canal, tá bom? E aqui no blog estamos postando material didático praticamente todos os dias para ajudar as pessoas, né, a aprender a tocar o violão aí no conforto de sua casa, sem precisar ficar saindo nem nada. Em casa mesmo, pela internet, a pessoa consegue aprender tranquilamente, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro.